era dia de pepemora. Caí na gandaia, não ver a noite passar. Sábado sem pegão, churrasque a galera me esperar. Desce uma, duas, três, que cara embriagar. Paga seis. Tava na ressaca pra curtir um domingão. Beijo da menina pra não morrer de paixão. No bar da esquina, a galera me espera aí. Já era. E na segunda-feira continua tudo igual. É feriado nacional. Brasileira, praia, futebol, natação. Pra dançar a nossa fé. Em festa de criança, chora chuva de mulher. Brasileiro, praia, futebol, natação. Moda sertaneja pra dançar a nossa fé. Em festa de criança, chora chuva de mulher. Deixa dessa de querer ir pro Japão. Miami, Nova York, você vai ficar na mão. Terra e bronzeada, esse jeito de cigano. Sou latino-americano. Lá não tem cachaça, feijoada e carnaval. Tudo é sem graça e esse clima tropical não tem igual. Brasileiro, praia, futebol, batalha. Obrigado, gente.